A Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, divulgou a abertura do concurso público para a contratação de cargos de carreira técnico-administrativa em educação. São 221 vagas, 149 para nível médio e 72 para nível superior. Entre os cargos de nível médio estão assistente em administração, técnico de tecnologia da informação, técnico de laboratório e tradutor e intérprete de linguagem de sinais. Para nível superior, há vagas como administrador, arquiteto e urbanista, assistente social, contador, economista, engenheiro e secretário executivo. Os salários iniciais vão de R$ 2.039,89 para nível médio e de R$ 3.392,42 para nível superior. As inscrições estarão abertas do dia 6 de março até às 4 horas da tarde do dia 21 de março, pelos sites www.nc.ufpr.br e www.unila.edu.br/concursos. A taxa de inscrição é de R$ 60,00 para os cargos de nível médio e de R$ 80,00 para o nível superior. O comprovante onde cada inscrito fará a prova será publicado a partir do dia 7 de abril. As provas serão realizadas em Foz do Iguaçu no dia 13 de abril de 2014. O concurso terá uma única prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. Os resultados serão divulgados a partir do dia 12 de maio. Maurício Freire, para a CBN Foz.